diferente. Avisa que estourou trem. É tomando fora e partindo pra outra. Vou levando a vida assim, tô meio louca. Tô tentando achar alguém bem parecido que se encaixe perfeitamente comigo. Tá difícil encontrar esse ser humaninho que me dê abrigo, que me dê carinho. É cada enrascada que eu tô me metendo, mas bola pra frente, um dia eu aprendo a me livrar dos golpes. Meu Deus, me diz como é que pode. Meu coração virou um saco de pancada. Não cansa de apanhar, não. Coitado desse coração. Meu coração virou um saco. Partindo pra outra, vou levando a vida assim, tô meio louca. Tô tentando achar alguém bem parecido que se encaixe perfeitamente comigo. Tá difícil encontrar esse ser humaninho que me dê abrigo e que me dê carinho. É cada enrascada que eu tô me metendo, mas bola pra frente, uma hora eu aprendo a me livrar dos golpes. Não.